demais aeronaves, a formação ela vem de oeste para, de eco para oeste, e ela já está no final, acredito que mais uns 5 minutos, o vento está de 16 nós, é capaz de soprar essa formação para fora da pista aí. Afirmativo, só aguardar aí a torre passar uma melhora, a gente informa os senhores. Mantém cabeceiro no 03171. Ali mantém no 03171. Na após a decolagem, paga a restrição pelo controle, vai manter pro até 3.000 e após direita na dial. A gente mantém pro até 3.000, após direita dial, 3171. Só confirmando, após direita no perfil da subida dial, quem não é direto dial não, no perfil da subida. Sim, a gente vai interceptar a radial 198, dial 3171. Tá livre a decolagem da 10, o vento 040 graus com 7 nós, tá 3171. Autorizado a decolagem, tá 3171. A 3171 decola 06, controle agora em 120.8, tem um bom voo. Obrigado, você com o controle, tá? 3171. Controle Salvador, é o TAM 3171, passa 1900, mantendo a proa. Tá 3171, contato radar, mantenha a proa até 3.000 pés, após voo lida. Mantendo a proa até 3.000, após 3.000 lida, tá? 3171. Hotel 3517. Confirma. Seria passar as condições atuais da pista? Confirma. As condições atuais, informações da torre sobre a meteorologia na pista, por favor. Aguardo, então, 3517. Alô, bom dia, Hugo, 804. Bom dia, só, prossiga. Sente a informação Índia, 380 Galeão. Tio, só um 29 para cópia, escute a Juliette. Ok, obrigado. Salvador, é o gol 1 no 7 no 5. Prossiga 1 no 7 no 5. Permanece chuva forte? Não entendi. Chuva permanece forte? A velocidade da chuva diminuiu um pouquinho, porém a nebulosidade na sinal que continua bastante, a chuva na sinal continua bastante intensa, mas a tendência é melhorar pela minha avaliação. Ah, ok. Fico na escuta aqui, obrigado. Abre chuva forte. Sente, chuva no 7 no 5. Sente, chuva 35 no 7. Juliette, Galeão 360, copia? Copia, tá ciente da informação, Juliette. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Brit, onde intercepta a pendula 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 1-2-0 decimal 8 e aciona 5-1-0-1 no 2 pontos. Aqui autorizado 360 Galeão, decola com curva direita na saída da El, transição Leda, Brit, após a pendula 10, 1-2-0-8 e 5-1-0-1. Firmando 5101 no portão 01, chamando para antes pushback de acionamento, gol no 804. Afirmo portão 01 e o transfão dele é 5101. A órbita com curva pela direita na posição pelo? Autorizado, gol no 705. Obrigado. Ligou no 897. Prossiga. Solicita alternar da presente para Aracaju. Sente por minuto de voo, gol 1897. Gol no 897 da presente, voo direto Aracaju, suba para o nível de voo no 90. 190 direto Aracaju, curva na esquerda. Salvador é o gol no 607. Prossiga. Pode me arrumar por gentileza as condições de Aracaju e Maceió. Aguarde. Presumo 71, Semi Recife, 1251, alterno M3325. Copiado, 3175, bom dia. Ligou no 897. Vai manter a proa aqui 090 devido a informações sobre Salvador, tá ok? Sim. Informe as aeronaves na escuta do controle que a chuva está de moderada para leve, mas a visibilidade ainda continua a 3 mil pés. 3 mil metros e teto de 500 pés. Criativo número 07. A 3507 solicita a iniciar a aproximação, então. Está sobre ponto, curva à direita. Solicita vetores ou a. Ou apelo para aproximação. Aeronave que solicitou? É o TAN 3517. 7 no 5, volta. A chuva deu uma melhorada aí, o controle foi bom? Agora chuva leve. É a tendência melhorar. Ok, então eu estou iniciando a aproximação. Obrigado, falou com o controle. Sinta a curva direita para o apelo. Controle, voo 1715. Solicita abandonar a órbita sobre gelo e iniciar o procedimento. 1715, vou na operação para interceptar o curso do localizador, curva direita para 1-7-0. Autorizado sinal e lente, aporte estabilizado. 1-7-0, vai reportar estabilizado, gol 1-7-0. A 3517, após bloquear bom fio, mantenha na chegada dos para 3 mil pés, que na gama 0-7. Segue na chegada, 3 mil pés, 1097, 35, 107. O controle é o gol 1607, que solicitou as condições de Aracaju e Maceió. Gol 1607, informa as condições de Maceió, Aracaju, visuais, condições visuais. E Maceió não conseguimos contato. Ok, obrigado, 1607. Gama 705, informa o tráfego, mantendo espera, um Boeing 738, 2 mil pés, a mais ou menos a 10 milhas. Como sul. Obrigado. Boa, tá, 3889, puxa acionamento. 3889, chame no 219, por favor. Na prova de Aracaju. Gol 1897, chame Recife, 1-2685, até 1-2545. Recife 2085, 2545 alternado, gol 1897. No 4, já está na demarcação aqui. Visual autorizado para o SPEC também, reporta tanto. 135-17, desce para 2000 pés, que é negado a 0,7, autorizado sinal leste, aporte estabilizado. Informa o tráfego nessa posição de 1 hora 15 milhas. Um Boeing 738, mantendo, fazendo espera em 2000 pés. Ciente, descendo para 2097, reportaria estabilizada, 3597. Gol 1795, interceptou. Gol 1795, complete final, semi torre, 18, decimal meio. 18,5, obrigado, bom dia, gol 1795. Luiz de Salvador, bom dia, gol de novo, gol 1795, vai passar o externo, baixado para baixo. Bom dia, Bruno, 7-5, as condições no momento, chuva leve, pista molhada, vento em 50 graus, 5 nós, reporte quando visual. Reportará visual, gol 1-7-5. Salvador, bom dia, azul 4069. Azul 4069, bom dia, informação em curso agora aquilo, Campinas 360, só um instantinho, cópia, preparada a Eulê da Bridge aguardando. Ativo. Da 3890, POB de 5959, Fortaleza 350, para o site. Então, 3890, táxi via Pátio, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, do ponto de espera Torre 1-18, decimal meia dúzia, o ajuste no 0-7, um bom voo. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 18,6, obrigado, boa tarde, até amanhã. Azul 4069, pronto, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Campinas, nível 360, decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da El, letra, após posição bridge, onde intercepta o presumo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 120, decimal 8 e aciona 5110 no transponder. Autorizado Campinas, 360, da El, letra, bridge, decola da posta 10, curva na direita, após bridge, após o 16. 208 ao controle, transporte 5110, azul 4069. Protejamento correto, confirmando portão 8? Firmo. Cliente 108, chama pronto, pushback acionamento, azul 4069. Para 4069. 107, informa que era a nave que aproximou o 1715, pousou, confirma, irá aproximar. Firmativo, gol 907. Libera a direita, chame 1-2-1, 19, com quantos pés? 350 pés, estava totalmente visão. Já no táxi, acciona agora partido através do 05. Após a passagem do mesmo autorizado, reporta táxi. Ok, após o trem, envia, reporta lá táxi. Salvador, bom dia, Webjet 5891, autorização... Curitiba 360, Sente da Juliette. Webjet 5891, só um instante em cópia, Curitiba 360, nível. Prepare a Arbor, Elefa aguardando. Arbor, Elefa aguardando, obrigado. Pista livre. Não, não estou visual, mas assim que avistar, então pista livre, me posta 3597. Se avistando tem livre pouso, o vento permanece as condições que foram anteriormente 3567. CS 3567. Senhor, ligou no 607, solicito voar na proa de Duna. Voo no 607, foi proa de Duna, autorizado sinal LS, é parte estabilizada. Proa de Duna, pode ganhar estabilizado, voo no 607. Sol, Recife, muito bom dia, 5514. Quem me chamando, Sol? Sol, Salvador, muito bom dia, 5514. 5514, prossiga. Autorização Aracaju. Gente, o trip 5514 ainda não possui o plano do sistema. Só mais 4 minutinhos para entrar no meu sistema, eu pago a copa. Quem é Aracaju nível 190? Aqui, estou na frescura, 5514. 0, level 350, descending 120, information Lima. I'm up to line 980, descend flight level 060. I'm on arrival, reduce our speed for 250 knots. Okay, descend to 060, I'm on arrival, and 250 knots, 250, American 92. Não pode ingressar aí até. Sim, então só um instantinho para iniciar o push, após o mesmo CNC, ok? Ah, legal, obrigado. O voo no 715, taxi via Juliette, posição 02. Juliette 02 não, 715. 21 na décima 9. 1219, então 3517. Confirm. Hey, can you give us a vector out to the west, please, for, we need to get down, we need to get lower altitude. We were, thought we were going to hold at Kuttner. Utilizando na medida do possível, Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, eles têm um tráfego em frente, 04. O voo 1804, não escuta? Siga. Por gentileza, só mais um instante, temos um Airbus da TAM, já a retaguarda do Gol, que encontra-se também na TAC Alpha, vai prosseguir para o mesmo setor aqui no 04, apenas para liberar os dois tráfegos para início do seu pushback. Então, após o TAM, daí pode iniciar? Afirmativo, após o TAM, você inicia e reporta o TAC. Tá. Tá. Heading 180, American 980. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor Elefa, onde intercepta Zulu 2-1 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-1-4 no transporte. Horizonte Curitiba 360, decola da 1-0 com primeira curva à direita, perfil da Arbor Elefa, onde intercepta Zulu 2-1. 208 é o, é o controle, 5114 é o transponder, o objeto 5891. Cruzamento correto, portão 10, chama pronto o pushback acionamento 5891 da web. Chamará pronto no 10, objeto 5891. Correção, total 9910, despero nível de voo 060, chegada mar, redução para 2509. Para 060, chegada a Mari com 2509, total 9990. Estabilizou o Golo 607. Golo 607, completo final, chame torre 118, decimal 6. 386, Golo 8, Golo 607. Voador, Golo 607, passando o externo, baixa travado. Bom dia, Golo 607, Valério sobre o campo, ficha molhada, vento 40 graus, 5 nós, reporte quando visar. Batalha visual, Golo 607. Com 3153, desça para 2000 pés, QNH 107, a Autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. 2000 com 1017, vai reportar estabilizado na ILS, o TAP 3153. Zero decolou 3, mano, chama de controle. 1208. 0, obrigado, boa tarde, semana. Visual, gol no 607. Livre pouso 2. Visado pouso, 1-0, gol no 607. Controle Salvador, muito bom dia, Centrei 890, cruzando 2000, na Puca. Centrei 890, contato radar, sobre 330, saiu da Puca. 330, Puca, 3890. O 804, apenas confirmando, os dois tráfegos mencionados já estão parqueados, ok? Pode iniciar o pushback e reposta o táxi. E repassaremos o táxi, o 804. 40 mil. Informe o 3 alto, 3890. 0550. Confirme.